agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, com mais 30 minutos de alma portuguesa. Vamos dar início a este nosso programa com três grandes fadistas, mas antes disso, relembro-lhe aqui os contactos para onde pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Com estas as duas portas de ligação sempre abertas aos seus pedidos, sinta-se à vontade, deixe que a sua alma também possa maravilhar-se com este encanto do fado. Vamos começar este nosso programa de hoje com o fado Quando Eu Vou Para o Ribatejo, na voz de António Mourão, que é. Logo depois chegamos com Noite, na voz de Beatriz da Conceição, e terminamos com Meia-Noite e Uma Guitarra, na voz de Cidália Moreira. Três grandes fados e três grandes fadistas. Para si, aqui na segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Quando vou para o Ribatejo, levo comigo a guitarra e um fado que fala sempre de alguém que saiu a barra. Levo jaqueta apertada, levo bota de tacão, levo alegria na alma e amor no coração. Quando vou para o Ribatejo, sei que vou cantar um fado. Vou ver toiros e toureiros e o colete encarnado. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, era numa rua de Almeirim. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, vai lá numa rua de Almeirim. Quando vou para o Ribatejo, sinto que a vida é diferente, que vale a pena viver lá no meio daquela gente. Quando vou para o Ribatejo, sinto em mim um tal ardor, que eu à noite, quando canto, só canto versos de amor. Quando vou para o Ribatejo, sei que vou cantar o fado. Vou ver toiros e toureiros e o colete encarnado. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeirim. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeirim. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeirim. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeirim. Sou da noite, um filho noite. Trago-as nos meus dedos, de contarem os segredos aos altos campos do amor. E canto porque é preciso criar a dor que me envele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredo, que penteias a saudade com que ouvi a humanidade, a minha voz soluçar. Deito um corpo de segredo, onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Uma guitarra, meia vida por viver, e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia-noite, uma guitarra, meia vida por viver. Pelas ruas mais sombrias, o tempo passou, serenatas de outros dias, e a voz do tempo cantou. Nas ruas mais sombrias, passa o tempo, passou. Era loucura sem sentido, caminhar por onde vou. Viver é estar-se perdido, morrer é estar onde estou. É loucura sem sentido, caminhar por onde vou. Meia-noite a meio da vida, meia vida por viver. Guitarra triste, esquecida, que ninguém sabe entender. Meia-noite, meio da vida, meia vida por viver. Meia-noite, é meio da vida que ninguém sabe entender. Vamos continuar por estas maravilhas do fado. Vamos ficar agora com Fernanda Batista, Saudades de Júlio Mendes. Logo depois ficamos com Marcos, Júlio Florista. E terminamos esta nossa sessão com Fado dos Sonhos, na voz de Manuel de Almeida. Três grandes fados, três grandes fadistas. Só para si, já a seguir aqui no seu programa, Diga Lá ao Senhor Fado, sempre temos, em português. Eu trago a vida de dispensa das cordas de uma guitarra. Mas ouço com indiferença quando me vem dizer, naquela ideia bizarra, de eu não cantar para viver. Oh Júlia, trocas a vida por fado, esse malandro vadio. Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu cheiro traçado, porque de noite faz frio. Oh Júlia, andas com a noite na alma, sem calma, ainda te perdes bem. Oh Júlia, se estás vida que ela não gosta de ti. Não fales que santo é tudo sem razão, e ter só por se querer não chega a nada. Aceito a decisão que os fatos terás ao nascer. Todos nós temos que viver toda marcada vida. Se Deus me deu a voz, que hei de fazer? Serão cantar o falo e o açoz, queremos chorar. Eu fujo, não sei bem o que é do mundo ou de ninguém. Talvez de mim, mas foi só alguém que se me assim. Oh, Júlia, trocas a vida por falo. Por falo, esse malandro vadio. Júlia, andas com a noite na alma. Tem calma, ainda te perdes bem. Oh, Júlia, se estás no mundo vencido, não fijas gostar da vida, que ela não gosta de ti. Oh, Júlia, trocas a vida por fado. Por fado, esse malandro vazio. Andas com a noite na alma. Tem calma, ainda te perdes bem. Oh, Júlia, se estás no mundo vencido, não fijas gostar da vida, que ela não gosta de ti. Júlia florista, boêmia e fatista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé, um jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa escola. nas noites bairristas. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Chegamos ao fim da nossa emissão, da nossa segunda emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Passou num instante o tempo, mas contra isso nós nada podemos fazer. Já temos duas edições diárias e é uma pena terem só 60 minutos, mas com certeza que 60 minutos já nos trazem um bocadinho do nosso tesouro tão grande e tão bonito português. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação para onde nos pode enviar os seus pedidos. Sinta-se à vontade, dedique o seu fado a si mesmo, à sua alma, àquele desejo de ouvir aquele fado que você gosta tanto, ou então a alguém especial. Pode também indicar, escolher qual das duas emissões diárias prefere para que passe o seu fado. Vamos terminar com Nem às Paredes, confesso, na voz de Tristão da Silva. Logo depois ficamos com Tony de Matos, O Que Sobrou da Moraria. Dois senhores do fado que ficam para o final desta nossa emissão. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe uma ótima noite. E já sabe, amanhã estamos de volta com mais duas edições do seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na sua rádio Antena Web. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Thank you. gostar de mim. Sem que te peça, nem me diz nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes jogar, podes chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se eu te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é de ti. Se gosto ou não, afinal, isto é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Gosto que não gosto. Podes chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Eu nasci, não moraria num prédio que resistia ao progresso que venceu. Um dia tanto gingou, por fim não se aguentou, que de saudade morreu. Pequeno prédio gingão, onde havia a procissão espalhar fé pelo caminho, e toda a gente sentia que as ruas da moraria cheiravam a rosmaninho. Naquela casinha morou a Severa no tempo passado, e o Alegrete, hidalgo que era vizinho do Faro. Mas em cada esquina um resto de outrora a vida deixou. Ai, e na capelinha mora uma senhora que não se mudou. Eram ruas estreitinhas, grinaldas de janelinhas, à beirinha do telhado. E a tal Rua dos Canos era a Rua dos Enganos, morava ali o pecado. Quando abria o vinho novo, esse champanhe do povo, que barulho e alegria havia. anunciar o tesouro pelas tascas da moraria. Naquela casinha morou a Severa no tempo passado, e o Alegrete, fidalgo que era vizinho do Faro. Mas em cada esquina o resto de outrora a vida deixou. Ai, e na capelinha mora uma senhora que não se mudou. Mas em cada esquina o resto de outrora a vida deixou. Ai, e na capelinha mora uma senhora que não se mudou.